Delta Delta. Explosiva. Posição de teste de reator em marcha lenta, na pátio 3, na posição 1 Romeu. Minutos? 5 minutos. Reparte ao término, Índia, Oscar Delta. Mas o 401 está no ponto 0 próprio. O 401 ali mantém. Pistão no 0. Ali mantém na 1 no 0, azul 401. Z75 no solo aos 2,6, livre direita, táxi nessa frequência, via Alfa Kilo, parte 3, posição 3 esquerda. Lembrando Delta, Alfa Kilo, 3 esquerda. Azul 2775. Salvador, passaria da 2229. Passaria do 2229, acione identificação após o bidu de voo e BOMED 40, receptazia BOMED 1, no reporte unidade de descida. Acionei identificação BOMED, para que? Confirme? Após o bidu de voo e BOMED 40, receptazia BOMED 1, no reporte unidade de descida. Já passou a altitude para o Bomed, Bomed 1 para a descida o 2229. Poderia voar ITAP? Negativo, mantém a prova de Bomed e informo que é o número 3 na aproximação para Salvador. Positivo, para a descida. Show 2229, dá presente, desça para o nível 060. Desce 060, 29. Isso. Vamos para a ZOTR, autorizado, atual, corrigindo, chama para ingresso, parte principal. Chama para ingresso, parte principal, Alfa Yankee. Go 1963, clear for push and start, call ready for taxi. Roger, report ready for taxi, go 1963. Desça via BOMED 1 para o nível de voo 050, ajuste 1-0-1-4. Repita a informação, por favor. O Rio 5973 foi destruído para a matriz 159 da descida. Está liberado a velocidade? Negativo. Vai descer via BOMED 1 para o nível 050. O Rio 5973, número 2, na aproximação. Passaria 2229, vetor para o sequenciamento, curva à esquerda, proa 060. Seu limite é radial 270, Salvador. Em caso de falhas, atingir o limite, está autorizado reassumir na proa de Duna, reduzido 1809 e completar o procedimento em LS. Esquerda, proa 060, nosso limite é radial 270, Salvador. Em caso de falha, rua Duna e reduz para 180 nós. Passaria 2229. Azul 4958, curva à esquerda, proa 020, limite permanente. Número 857. 5002 é o transponder, 1198 é o controle. Procedimento correto, chama para pushback acionamento. Azul 4958, controle. 020, mantendo com limite radial 250, azul 4958. Gente, azul 4201, contato radar no decolagem sobre aviação V1 para o nível 320. Via Samu 1 para 320, azul 4201. Ó, Salvador, passaria do 2029. Possível. Eu só não entendi o seguinte, a senhora quer que eu reduza agora para 180 nós ou em caso de falha eu reduzo para 180? Negativo. A instrução foi, em caso de falhas, ao atingir o limite, inicie a redução para 180 e assuma a navegação na proa de Duna e complete o ILS, X-ray da pistão no zero. Positivo, eu tava até que eu não tinha entendido, né? Gente, informa a velocidade indicada que mantém o passaredo 2229. 245 nós, 245. Gente, inicie a redução para 230 inicialmente. 230, positivo. 63, right to tank with 150 pesos on board. We've been doing 3 hours and 45 minutes. Alternate Campinas. Roger, 150 on board, QNH 1014. Taxi via Indian Alpha, report ready, holding point, runway 10. Roger, taxi via Indian Alpha, report ready for takeoff, go 1963. Chiné 6225, decolado aos 30, chão controle 1, 9.8, com voo. 9.8, 6225, bom dia. Chiné 6225. Xanem 6225, contato radar na decolagem, suba via Arboruno, transição Elefa para o nível 380. Arbo, transição Elefa, nível 380, 6225. 7219. Alfa Yankee Whisky, autorizado ingresso parte principal, reporte ao término. Boa tarde ao término, Alfa Yankee Whisky. Passarelo 2229, copia o controle. É, Dozina para 2109, 210 nós, 2210 nós. O 973 voltou para o sequenciamento, curva esquerda para o 050, limite ao a radial 270 de Salvador. 050 à esquerda, 270 Salvador, E o 5973 com a sua velocidade indicada? 250. Gente, está presente, está autorizado manter 250, informe caso necessário a redução. Tower, go 963, hold short runway 10, ready for takeoff. Go 1963, clear to line up and takeoff from runway 10, wind calm. Line up and takeoff, runway 10, go 963. O 5973, tem consequência de acertar a curva pela esquerda? Gente, curva esquerda pro 030, para evitar formações, seu limite permanece a radial 270 ou enquanto permanecer o desvio de formação e o 5973 informe quando tiver condições de efetuar curvas pela direita. Vetor para evitar tráfego de aproximação para Salvador, prosseguindo a subida, curva à direita, proa 310. Seu limite é a radial de Salvador 320. Ao atingir a radial 320 de Salvador, reassume a Elefa. Ok, proa 310, está limitado aí pelo radial 320 de Salvador, 6285. Xanemia 225, informa o tráfego 11 horas, 30 milhas, rumo Nordeste, um Boeing 722, cruzando nível 1 no 30 em descida, efetuando desvio de formação. Xanemia 225. Nós vamos passar o limite da radial 270, prossegue nessa proa 060. Passarelo 2229, informa que irá ultrapassar o limite do localizador, curve à esquerda, proa 020, informa que seu novo limite é radial 320 de Salvador. Esquerda para o 020, nosso limite é radial 320 de Salvador, 2229. Xanemia 225, informa o tráfego adicional, posição 10 horas, 30 milhas, rumo Nordeste, um ATR 72, cruzando nível 100 em descida. Salvador, final de término do teste do Índio Alcabel. Gente, frequência livre. Aguarde. Azul 4958, torre 11895. 1895, 4958. O Xanã 6225 informa o tráfego adicional, 25 milhas, posição 10 horas, rumo norte, 1 ATR 72, cruzando uma centena em descida. Gente, 6225. 95, call departure 119, your destination, have a good flight. 119, thank you, have a good day, go 963. Galeia 6211, aeronave da Azul já ingressou, reparte pronto no ponto de espera. Repara pronto no ponto de espera, 6211. Bom dia, frequência livre, Alfa Yankee Whisky. Milhas, rumo noroeste, um Airbus 318, cruzando 110 descida. Agora superado seu tráfego. 973, copiou o controle? Na escuta para a vetoração pela direita. Gente, couve à direita para o 070 para interceptar o curso do localizador, deixa para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado em elétrica e retorno estabilizado. Voando para a direita 070, descendo para 2.000, vai formar quando estabilizado, autorizado, tipo 973. Passaria do 2229, curva à direita para o 075. Direita pro 075-2229. Tomador Departure Control, good morning, go 963, Bravo 1 Departure, right there. Bravo 1963, we have a contact for departure, climb set level 360 via Bravo 1 Departure. Bravo level 360 via Bravo 1 Departure, go 1963. Oxalé 6225, 15 milhas, noroeste de Salvador, reação à navegação na Progelefa. Progelefa 6225. Série 2229, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0 no 4. 4.000 pés, ajuste 1.0 no 4, 29. Passaria 2229, 3, 4 milhas. Oeste de Salvador, retoma na direção na Prodiduna. Boa Duna, 2229. Salvador, bom dia, voo no 649. Voo no 649, acende a indicação dessa via BONF para o nível de voo 060. Via assinada BONF até o 060. Alemanha 225, Xanin Recife, na frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. Oxalé 6225. 28, decimal 0, alterna 26, decimal 0, 6225. Direita 219, azul 4958. A linha decola da 10, vento calmo. A linha decola da 10, 62, 11 hoje. Dois dois dois nove, informe de giro. 2229, como recebe o controle? Estou fazendo correção para a Duna. 2229. Gente, informo que vai seguir tráfego 10 milhas à sua frente, um Boeing 722 cruzando 5.000 em descida, com grau de 230 e reduzindo. Positivo. Volo 649, reduza para 2309. 2309, é 49. Localizador 5973 da Rio. Rio 5973, complete a sinal Xano Torre 118.95. 3295, bom dia. Salvador, bom dia, Rio 5973, final, cabeceira 10, no localizador. Gente, é Forte Serra, 5973. Força. Cristina 62, 11, decolador 240, chama controle 1, decimal 8, bom voo. Agora 119.8, 62, 19, deixa né. 229, desce para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizado ele, é sim, pode estabilizar. Pode ser estabilizado, desce 10.000, 29. 1.649, desça para 4.000 pés. 4.000 pés. Bom dia, controle de Salvador, 621, deixa, né? Checulou, possível uma prova, por favor, leia do possível. 360. A 21, copiou o controle? Negativo. Contato radar na decolagem, suba via Salvo 1 para o nível 360. Via Salvo 1 para 360, 621. Go 1963, call Recife Center, frequency 128.35, if you enable 125.10. Roger, 128.35, 125.10, thank you, have a good day, Go 1963. Mobília do externo 5973 estabilizado. 973, pouso autorizado, pistão no 0, vento calmo, altímetro no 0 no 4. Autorizado, pouso, cabeceira 10, 5973. Salvador, bom dia, 3597 da TAN, cliente da Índia, instrumento da Índia. Cliente para cópia, só 121 decimal 9. Reportar. É Saredo 2229, complete a final, chame torre 118 decimal 95. 2895. Torre do Salvador, passarela 2229. Torre 2229, reparto externo. Passarei. Sinal 73, solo 45, livre à direita, chama solo 121, decimal 9. Direita 21 no 9, 5973. 49, desça para 2500 PR, autorizado em LSXT, estabilizado no localizador. 2500 PR, autorizado em LS, passará a estabilizar. 69. Chame a 1291, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterna N25.1. Para o centro Recife, 1235, 1251. Também a 49, prossiga para 2000 pés. 2000 pés, minha parte. Passada 2229, solo 49, libera a direita, deixa meu solo em 121.9. Solo 219, obrigado. A 49, completa aproximação, chame turno 8, decimal 95. Completa, chama turno 19, obrigado. Salvador, bom dia, vou no 649 final. 2-9. É livre, pouso 1-0, vamos na 649. O 1649, nosso solo, ao 53, olha para fechar o controle sol na frequência 121.9. Tango Eco Juliette Eco, bom dia, livre estacionamento, vamos para iniciar táxi. prossiga. Como que é? Ah, ok, ciência. É, vigilante. Estou em Salvador, bom dia. TAM 35 no 7, ponto de espera da 10 pronto. Gente, TAM 35 no 7, autorizado linha de decolar 10. Vento variável com 2 nós. Autorizado alinhar e decolar da 10 para o TAM 35 no 7. André 597, decolada 02, chama o controle Salvador em 1199, decimal 8. Bom dia, bom serviço. Bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, é o 3597. 3597, contato radar de decolagem, suba para nível de 360 via saída Arboruna. Arboruna 360. Ale alta 35 no 7, desvio esquerda, rua 260. 12 milhas, 35 no 7. 12 milhas, após onde voa a arma? Eu já posso desvio o estador usado elefo. Após desvio, elefo. Obrigado, senhorita. Quando eleva até 3597? Eita, 3597. Desvio à direita, já retoma a proa de elefo, 3597. Pensa 3597. Número 517, vamos desvios ao centro Recife, chame o mesmo, frequência 128 decimal 8 alterno no 2000 decimal 0. 128 decimal 0, bom dia. Tony, bom dia, gol 1, 2, 3, 3, ponto espera de 10. Luan 233, bom dia, autorizado a linha de decolagem 1-0, vento variável com 3 mais. Sente, livre, alinhar e decolar a 10, voo no Alador, bom dia, volta 755, formação Índia, está descendo até o 160. 755, dessa vez chegando a bordo para a fase no teste, que é legal no 095. No 095, descendo via para 4000. Desde decolar 1205, chame o controle Salvador em 119, decimal 8. Vai chamar o controle 198, gol 1233, tem 11. Controle Salvador, bom dia, gol 1233, cruzando 1500 metros. 1233, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arboruno. Ok, vai subir para o 360 na Arboruno, via Arboruno, gol 1233. Rio 5975, informação Índia. Rio 5975, dessa via chegada para médio 1, para nível de voo 050, QNH 1015. Rio 15, para médio 1, para 50, Rio 5975. controle Salvador, gol 1233. Que siga com 1233. Ok, vai precisar manter a proa 280 por 40 milhas para evitar uma formação. Tente gol 1233, após desvios, gol Elefa. Ok, após os desvios, Elefa, gol 1233. Até chegada Rio 5975. A linha de decolar, pistola 0, vento variável 3 nós. A linha decola, pistola 0, azul 4, 2, 3 nós. Luna 092, dessa via chegada para MED 1 para nível de voo 060, Senegal no 095. MED 1, 060, 05, voo 092. Confirme o gol na 092. Sim, olha só, depois de momento, não pode voar em SAP. Precisa voar aproximadamente para o Odituna, ali, Odituna de Rio, tem informação em SAP. O 092 após o Pabog tem condições de voar bom médio? Ah, sim, o Pabog bom médio, agora bom médio, SAP negativo. Pede, gol 092, livre de desvios, aproxima após o Odituna, após o bom médio. Azul 4234, decolado aos 21, chama o controle Salvador em 119, decimal 8. 198, obrigado, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, o Azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via saída PUCA. Via saída PUCA, nível 350, Azul 4234. 99970, autorizado, Alenir Manter, pistola 0. Alenir Manter, pistola 10, 9970. 233, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. 28.8.0, voo 255. Voo 955, para 25.00, autorizado o final do procedimento elétrico X-ray, reporte estabilizado no localizador. 2.500, reporte estabilizado, voo 755. 35975, reduz a velocidade para 220 nós, número 2 na aproximação. Reduzindo para 220, 5975. O senhor já cruzou com o tráfego, pode voar direto a Aracaju? Confirma azul 4234. Pode voar direto a Aracaju? Mantém a saída 4234. Vai manter. Vai ficar 5 graus à direita da proa de TAP, vai estar a formação aqui. Confirma a aeronave. O Rio 5975. Prende. 198-9970, obrigado. Federal 9970, contato radar da decolagem, suba para nível de voo 340, via saída MOMO. Via saída MOMO. Alguma chance de aproar Nenim ou Flock? Federal 9970, autorizado MOMO. Autorizado MOMO, obrigado. Bruno 755, vetora Santa Final ILS, curva esquerda, pro 90, limite aqui tem Mike 100 de Simbra. Esquerda 90, 100 de... Ah, pode ser o ILS?